7:30 da noite. Ansioso eu espero a mina que eu venero. Com sentimento sincero, só com ela eu quero me casar e ter filhos. Se pra manter nosso brilho, ando certo nos trilhos. Se vez em quando eu vacilo, entro em desespero. Ciumento eu brigo, falo mais do que devo. Acho isso um erro, só que eu não me controlo. Me descontrolo à toa, mas logo fico de boa. Nem tanto, porque quando isso rola é foda. Desconfiança incomoda e faz ela ficar nervosa. Com toda a razão, ela me xinga e me empurra. Daí a peço desculpas e nosso amor continua. Ando na rua dando risada, de mão dada com ela. Tipo o príncipe e a Cinderela, bela e a fera aquela. Mulher que fala que te ama, que te leva pra cama. Sem você ter grana é aquela que merece teu respeito, todo teu valor, teu amor por direito. Tento fazê-la feliz diariamente. Não vou fazer chorar quem eu quero ver contente. Sempre pensei assim, só que porém já fiz lágrimas caírem dos olhos do meu bem. Ei, tio, só o amor constrói. O amor que sinto por ela, ninguém destrói. Só o amor. Arada, minha amada tá dormindo, oh, que pena. Queria que ela estivesse aqui comigo, oh, sorrindo, não chorando. Pois é triste vê-la chorar, seu olhar é muito lindo, para em lágrimas se inundar. Bom, eu te amo, mas eu acho que não dá certo. Tá bom, porque a gente briga direto. Tá certo, a gente briga, mas qual casal que não briga? Me diga, me diga, qual casal que não briga? Intriga, ciúme, desconfiança, pesa na balança, isso cansa. Mas isso não quebra nossa aliança. Tolerância zero, não, paciência mil. Foi pensando assim que consegui ficar gentil, hostil. Eu era e com isso ela sofria e me via de cabeça quente todo dia. Hoje em dia ela me vê alegre, sorridente. Tô contente porque a paz tá rindo para a gente. Certamente é por causa da pausa que eu dei na melodia da covardia que vários dias eu cantei, bolei poesia, pedi perdão, escrevi cartas à mão, chorei, mas ganhei da minha mina o seu coração. Esta canção eu fiz pra ela e pra você também, que carrega no peito um sentimento por alguém. Ei, tio, só o amor constrói. O amor que sinto por ela, ninguém destrói. Só o